A seguir, as mil e uma interpretações. Manhã Cultura. Uma revista diária com música, agenda e atualidades da cena cultural. Com apresentação de Marta Fonterrada. Manhã Cultura, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, na Cultura FM. 8:03. A frequência dos clássicos. Pela Cultura FM, as mil e uma interpretações, com Turíbio Santos. Prezados ouvintes, o concerto número 3 de Camargo Guarnieri para piano e orquestra foi composto em 1964. Os 6 concertos que se distribuem na sua obra, também para piano e orquestra, são verdadeiros marcos estilísticos durante um período de quase 40 anos. No número 3, a orquestra desempenha um papel preponderante e transforma-se quase numa fantasia concertante. A interpretação do pianista Max Barros ilustra a riqueza da expressão emocional da obra, típica do temperamento de Camargo Guarnieri. No segundo movimento, temos um belo momento de interpretação com o solo do oboé, seresteiro e modinheiro. Os movimentos são alegro deciso, magoado e festivo. O maestro Thomas Collin, que assimilou perfeitamente o espírito de Camargo Guarnieri, dirige a National Philharmonic of Poland, acompanhando o pianista brasileiro Max Barros. Thank you. Thank you. Acabamos de ouvir o concerto número 3 de Camargo Guarnieri, interpretado pelo pianista Max Barros, acompanhado pela National Philharmonic of Poland, dirigida pelo regente Thomas Collin. A Cultura FM está apresentando As Mil e Uma Interpretações com Toríbio Santos. Joseph Haydn viveu de 1732 a 1809. Sua sinfonia número 101 em Ré maior tem o subtítulo de The Clock, o relógio. Ela pertence a um grupo de 6 sinfonias escritas para uma segunda estadia de Haydn em Londres em 1794. Quando os grandes compositores interpretam o inconsciente da humanidade, temas como o destino, a morte e o tempo se apresentam obrigatoriamente. A abertura da 5ª Sinfonia de Beethoven, a Marcha Fúnebre de Chopin e aqui, nesse caso, bem menos dramática, mas com um talento extraordinário de Haydn, o tempo é interpretado diretamente através do relógio. A interpretação de Haydn pede um estilo muito exato de precisão rítmica, o que não falta a Barry Wordsworth, frente à orquestra Capella Stropolitana, nos movimentos Adagio Presto, Andante, Minueto, Allegretto, Finale e Vivace.

acabamos de ouvir a Sinfonia número 101 de Joseph Haydn, dita O Relógio, na interpretação da orquestra Capella Istropolitana, regida por Barry Wordsworth. Até o próximo programa, prezados ouvintes, um abraço. As Mil e Uma Interpretações. Apresentação, Turíbio Santos. Gravação, Almir Amador. Edição e montagens, Sérgio Ribeiro. Produção, Sônia Maria de Lutis. Realização, Cultura FM de São Paulo.